mais uma vez pedindo pra você voltar. Mas se eu ouvir o não da sua boca, não vou entender. Se outra vez eu cair na bebida, não vou te culpar. A gente volta, ama e briga. As brigas vão nos separar. É sempre assim. Às vezes com você na cama te amando, e às vezes sozinho no bar. O vagabundo sou eu, sem vergonha é você. O vagabundo sou eu, sem vergonha é você. E me ama e me aceita como eu sou. E me aceita como eu sou. Léo de Almeida, é só paixão. Portal do Arrocha. Estou aqui mais uma vez pedindo pra você voltar. Mas se eu ouvir o não da sua boca, não vou entender. Se outra vez eu cair na bebida, não vou te culpar. A gente volta, ama e briga. As brigas vão nos separar. É sempre assim. Às vezes com você na cama te amando, e às vezes sozinho